sangue de batalha, herança dos guerreiros que ficou pros vida seca. No culto, lamento de uma lágrima, sempre hospedeira, suor, a marca oprimida no fruto do sufoco. És guerreiro de humildade, arranca toco, nordeste arretado, cantando terra rachada na folha de um papel rabisco. A revolta armada que não tem vida após a fome, prisioneiro do holocausto, vida seca é vosso nome. Vereda, teu cruzamento é medonho e clama um duelo. Cá na selva seca, aridez simboliza o flagelo, o silêncio na noitada de um passo cabroeiro. Num paraíso tão faminto se descreve o desespero. Em meio à existência absurda de migalhas, rimador no reino desta guerra, meu grito ninguém escutou. Não viu pétalas no calvário da desgraça nordestina, um arrastão que ecoava nas redores da caatinga. Expulso dos teus lares pela força da natu, traçando esta luta pra não ser o alimento da aribu. Sangue no tempo aqui serás, barriga na miséria, semelhante à ruína daquela roupa velha, com lamentações no ruído de horrores. Ao olho nu tu vê os espinhos bagaçar facilmente a belas flores. Lutas e mais luta, infelizmente meu nordeste sopra seco, escalda carne viva, mas na mão carrega o terço. No rancho que orava com verbo preocupado, a prosa no pensamento negro velho acorrentado. Frente de guerrilha sentiu o peso da maldita atrocidade, daqui sangrou calado na besta da maldade. Vida seca, sol e lua presenciaram os caminhos dolorosos, mas bruto só que a percha conduzir os versos tenebrosos. Vida seca, vida seca. Guerrilha por aqui é de pedra e pó, sofrer torturas das unhas até os dentes pra defender meu arraiá. Toda terra tem seu canto, todo canto leva teu pranto, uma voz açoitada no calor do dia e na fria noite. Chore humildemente, não entregue a vossa foice, cunhando com conforto uma vida sem desgosto. Lá vai o desgraçado lutando quase morto, virou símbolo do sertão de guerra até a alma. O lindo céu azul no escuro, onde o deserto de batalha, o poderio que sacrifica o coração, bocado de pedaço que viola o sonho de chegar do outro lado salvo no cenário. Vítima de um dia migratório, mais morto do que vivo e o pé no próprio depósito. Vida vã pra morrer na ilusão do esquecimento. Meu cangaço se rebela na desolação, forte no peito na vivência do excomungado que não conhece a liberdade. Só temível horizonte desigual, sem fraternidade vai compor a severa morte que meus versos desconhece. A alegria, cansado de viver desta vida, não terei nostalgia. Adeus a meus guerreiros que juntos dividimos a carne podre que na multidão tão encolovizava os temores. Homens de bem no solo seco, leões ensanguentados, heróis do mesmo povo de amor tão solitário. No colo a bruta ainda cisca um vestígio sem penumbra, cê pelo coração nordestino. Não tem espada aguda, sou filho do nordeste que representa teus domínios. Tuas estruturas que aguenta lágrimas aos montinhos, vejam no ponto mais triste que eterniza nossa miséria, um procedimento piedoso que só restou as cinzas da aquarela. Por favor, olhe ao redor do chão que tu pisaste, verás humilhação jurando num desastre. Cadê o peidão estirado em cada rosto que sofreu? Seca, o sol nasce mais de perto, fortaleza de esperança de um dia melhorar. Seca, seca, faz o sertão ser tão belo, em busca de um novo sonho, quando a chuva transformar. Vem Maria, vem João, vem ver que o chão brotou. É tempo de terra nova, mandado por nosso Senhor.